liga na ideia. Eu gostaria de ouvir. Chega mais, chega mais, chega mais. Apertem os cintos e boa viagem. Então, idioma, mais pro Android, the rap. Rap de verdade sem frescura, então. O rap é o que liga, essa é a verdade. Mas eu não tenho o que dizer. O rap é o que liga, essa é a verdade. Tenho que continuar. O rap é o que liga, essa é a verdade. Gostei, droga perfeita, sou viciado. O rap é o que liga, essa é a verdade. Então, Maestro Android na atividade. O rap é o que liga, essa é a verdade. Seja bem-vindo.